هذا صراط مستقيم. Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor. Então, adorai-o. Isso é uma senda reta. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. E os partidos discreparam entre eles. E ai dos injustos por um castigo de doloroso dia. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Não esperam eles senão que lhe chegue a hora inopinadamente enquanto não percebam. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Nesse dia, os amigos serão inimigos uns dos outros, exceto os piedosos. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Oh, meus servos, nada haverá que temer por vós hoje, nem vos entristecereis. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. São os que creram em nossos sinais e foram muslimes. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Entrai no paraíso vós e vossas mulheres. Lá deliciar-vos-eis. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Far-se-á circular entre eles baixelas de ouro e copos, e nele haverá tudo que as almas apetecem e com que os olhos se deleitam, e vós nele sereis eternos. E eis o paraíso que vos fizeram herdar pelo que fazíeis. Nele terei frutas abundantes, delas comereis. Por certo, os criminosos serão eternos no castigo da Gena. O qual não se entibiará para eles e lá ficarão mudos de desespero. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. E não fomos injustos com eles, mas eles mesmos é que foram injustos. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. E clamarão: ó Malik, que teu Senhor nos ponha a termo a vida, dirá ele. Por certo, aí sereis permanentes. Com efeito, chegamos-vos com a verdade, mas a maioria de vós estava odiando a verdade. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ou urdiram eles algo? Então nós também urdimos algo. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ou supõe que nós não ouvimos seus segredos e suas confidências? Sim. E nossos mensageiros celestiais junto deles escrevem o que fazem. Dize: se o misericordioso tivesse um filho, eu seria o primeiro dos adoradores dele. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Glorificado seja o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do trono acima do que eles alegam.